ele com cuidado. Senta ele aqui, senta ele aqui, senta ele aqui. Ai, eu sabia que isso ia acontecer um dia. Essa carruagem correndo para lá e para cá tinha que atropelar alguém. Gente, tem que pegar um pano para enfaixar a perna dele. Pega um pano, pega um pano. Só tem esse. Só tem esse? Como é que eu vou enfaixar uma perna desse tamanho com esse paninho? Calma, calma, calma. Vou procurar outro pano. Não é possível, deve ter algum pano aqui. Ah, tem um pano aqui, ó, tá meio manchadinho, mas acho que dá para a gente usar ele, ele é grande. Me diz aí, meu senhor, o senhor é carpinteiro? Eu sou ajudante. Ah, tá, ajudante. Fica calmo, a gente tá enfaixando. Fica calmo, fica calmo. Vai dar tudo certo. Eu acho que não quebrou, não. Nossa, que perna pesada, moço. Vai dar tudo certo. A gente vai amarrar aqui e o senhor vai ter cuidado dos médicos. Calma, calma, moço. Calma, calma. Acho que dá para vocês levarem. Espera aí que eu vou pegar uma moedinha. Vocês levem ele lá para aquele Celso que tem no fim da rua, que lá eles vão levar ele para o médico. Mas isso vai dar? Dá, dá sim. Vai devagar. Cuidado, cuidado. Coitado. Eu vivia dizendo que esse monte de carruagem passando aqui na frente dessa praça ia acontecer uma coisa dessa. O cara todo machucado, coitado. Nossa, seu Rufo vai chegar aqui, a casa tá uma bagunça. E olha, ele sujou toda a roupa de sangue. Acho que eu vou tampar aqui para o seu Rufo não ver. Seja bem-vinda, seja bem-vinda. Entre, entre. Seja bem-vinda. Venha, venha se refrescar aqui nessa sala que já teve mais organizada. Que eu vou limpar isso aqui para a senhora. Espera aí, para a senhora sentar. Rufo, calma. Não sou de cerimônia, veja. Já estou acostumada, vinda sem creia. Todo império fala. Quer conhecer uma cidade bagunçada, vai a sem creia. Aquilo parece Petrópolis. Mas não. A gente não pode tratar alguém assim tão importante. A senhora está trazendo a carta do apóstolo Paulo para a nossa comunidade. A gente não pode tratar alguém assim tão importante. Eu não sei se a senhora sabe, mas a minha mãe é uma grande apoiadora do apóstolo Paulo. Bom, vá lá que ele não é fácil. O mundo conhece a fama e o ditado. Quem prega bem é Paulo. Pergunta para eu que caiu da janela quando ele pregava. Mas não. Eu vou pedir aqui para minha amiga trazer uma água para refrescar. Não precisa chamar, oh. Não. Eu já estou aqui. Seja bem-vinda, dona Febe. A senhora deve estar morrendo de calor, né? Aqui em Roma faz muito calor, sabe? É o mais perto que a gente chega do calor do inferno, eu acho. Mas me disseram que lá nas bandas de Niterói, acho que é Vital Brasil, Vital também Brasil. Faz um calorão. Aquilo que é calor. Mas aqui em Roma fica esse calor. Bebe mais aguinha, senhora. Quer mais? Ué, você me conhece? Mas como não conhecer? O senhor Rufo falou da senhora a semana inteira. Falou, o mês inteiro. Aliás, eu estou escutando seu nome o semestre inteiro, dona Febe. Então não tinha como não conhecer, né? O senhor quer aguinha, seu Rufo? Não, eu já falei, né, Inácio? Eu não sou o senhor Rufo, você é da família. Seu Rufo é um patrão muito bom, sabe? Parece. Ele me alforriou alguns anos atrás, me chamou para trabalhar com um salário digno, né? Arrumou minha casa. Nossa. Ele não é só meu patrão, meu senhor, meu senhor. Ah, vá lá. Inácio, você está querendo ganhar um aumento, né? Aqui, pare de apoquentar a dona Febe, porque ela veio trazendo uma carta. Isso. Uma carta muito especial. Isso! A carta do apóstolo Paulo! Isso mesmo! Tá? A gente está sabendo disso tudo. Essa semana inteira a gente está ouvindo falar que a senhora vem trazer. Mas, por favor, Rufo, por favor, Inácia, não precisa se incomodar. Não, por favor, eu tenho minha casa aqui na Rua Leste. É pequena, mas confortável. E tem uma linda varanda. É tudo que eu preciso. Mas eu sei da igreja que se reúne aqui. aqui. A senhora não quer ficar aqui? Eu sei que a casa está desarrumada, né, seu Rufo? Né? Vou te contar, hein, Nancy. Mas você tem algo planejado para essa semana? Ah, você não pode esperar. Eu tenho uma grande surpresa que é tão importante quanto a carta que a senhora traz. Uma surpresa? É. Essa eu não posso esperar. Me fala. Sim. A senhora sabe, a minha mãe é uma grande apoiadora do apóstolo Paulo, contribuía para ele regularmente. Toda a nossa família, desde que nós nos convertemos ao Senhor Jesus, nós somos grandes incentivadores do ministério que o apóstolo Paulo prega, do ministério do apóstolo Paulo. A pregação da graça de Deus para nós, gentios, estrangeiros, é uma dádiva além de qualquer sonho. Agora, a senhora imagina em quantos lugares essa pregação ainda vai chegar no futuro? Quantas pessoas não ouvirão a doce e maravilhosa graça de Jesus? Ouvirão que ele morreu por elas também? Imagina os lugares longínquos ao redor do mundo em que essa pregação ainda chegará. Imagina os lugares. Imagine a Gália sendo alcançada pelo Evangelho. O Egito, a Bretanha, a Núbia. Agora você imagina um lugar do outro lado do mundo. Petrópolis. Vocês são fruto dessa pregação, desse chamado de Paulo aos gentios. Nós estamos aqui porque o apóstolo Paulo foi chamado pelo Senhor. Glória a Deus. E não poderia ser diferente. Você pode imaginar, eu tenho uma grande surpresa para hoje à noite. Mas Paulo foi chamado pessoalmente. Foi chamado pessoalmente para pregar esse evangelho. Sim, pessoalmente. Eu sou prova viva desse evangelho. A palavra viva é pregada. Eu fui tirada lá do meio das trevas e fui transportada para essa maravilhosa luz. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Ai, mas, Rufo, vamos voltar ao texto. O que você tem de maior surpresa do que essa? Então, eu tenho... Você está preparando para hoje? Eu tenho uma grande surpresa para hoje à noite. Você não pode nem imaginar. Eu estava tão nervoso que eu até errei o texto. Olha só, eu tenho na minha casa uma relíquia. Uma relíquia? Sim, uma relíquia. Eu não sei se você sabe, mas olha só, o meu pai, você conhece a história do meu pai? A nossa família, originalmente, é de Sirene. É, Rolf, sim, eu me lembro de seu pai. Seu pai, na crucificação, ele teve uma participação. Ele chegou bem perto. Carregar a cruz do nosso Senhor. E veja a ironia, Rufo. Aqui estamos nós, na casa do filho dele, que agora lidera uma igreja, em sua casa, em Roma. Se isso não é ironia divina trabalhando, eu não sei o que possa ser. Parece Deus no passado, colocando Moisés para ser coroado pelo faraó do Egito. O libertador infiltrado no Palácio Real. É, eu não estou no Palácio de Nero, graças a Deus. Sim, Rufo, sim, mas o potencial libertador dessa comunidade, todos nós sabemos, servos, escravos, aristocratas e soldados, têm ouvido a palavra que liberta. Nada mais é libertador do que isso. Sim, eu tenho certeza, Deus tem um grande plano para essa comunidade. Agora você imagina. Eu tenho uma grande surpresa para hoje à noite. Uma surpresa? Sim. Eu acho que você sabe. O meu pai, Simão, ele originalmente é de Sirene. Uhum. Né? A nossa família morava na Líbia e veio morando em várias cidades até chegar aqui em Roma. quando ele estava em Jerusalém, durante aquele período tumultuado da crucificação. Eu não sei se você lembra, ou ele se deu conta, ele usava uma túnica quando ajudou o nosso Senhor a carregar a cruz. Túnica? Sim, sim. Eu não sei se ele se deu conta, mas o fato é que depois ele se desfez dessa túnica. Quando ele retornou para a hospedaria, ele deve ter jogado ela para o lado e nunca mais se lembrou dela. Anos depois, quando ele estava de volta à cidade, ele encontrou com uma serviçal daquela hospedaria. Ela era seguidora do Senhor Jesus. E estava em Jerusalém no dia da crucificação. Ela pegava as roupas da hospedaria para lavar e pegou as roupas do meu pai. Imagina, quando ela levou para o rio aquela túnica, ela viu aquele sangue. Era o sangue do nosso Senhor. Uau, meu Senhor da Glória. Então, ela encontrou com meu pai e devolveu a túnica. Como vocês não falaram sobre isso antes? Ah, tudo foi muito conturbado, eu não sei o que aconteceu. O fato é que essa túnica se perdeu dentro da nossa casa. Anos depois, vieram me contar. Eu não sei se foi a minha família ou alguém, ou meu próprio pai guardou essa túnica no local do trabalho dele. Ele a queria perto de si. Quando eu fiquei sabendo, eu mandei imediatamente buscá-la. Eu falei, alguém tem que ir para Cirene e buscar essa túnica. Eu mandei um emissário especialmente para lá. Esse emissário chegou a Roma há pouco tempo com uma caixa contendo a túnica do meu pai. Você imagina a túnica que tocou o sangue do nosso Senhor. Eu a tenho aqui na minha casa. Que maravilha. Que maravilha. Fantástico. Então, festa esse culto. A carta de Paulo direcionada à nossa igreja. E uma relíquia do nosso mestre para ser tocada. Quem poderia imaginar? Eu não posso esperar. Eu não posso esperar. Nem eu, Rufo, nem eu. É hoje à noite? Vai ser hoje à noite? Sim, sim. Daqui a poucas horas os nossos irmãos estão chegando. Nós nos reunimos aqui nesse local. Ao entardecer, nós começamos a louvar, a cultuar o nosso Senhor. Depois alguém vem, diz uma palavra, uma meditação e nós oramos. Hoje a senhora será a nossa convidada especial com a carta que o apóstolo Paulo trouxe para a nossa comunidade. Povo, uma relíquia da sua família, que emocionante. Ai, eu não posso esperar. Você me dá licença? Sim, eu claro. Vou em casa correndo, vou pegar a carta de Paulo e volto em seguida. Sim, eu não sim. posso imaginar, não Até posso breve. Imaginar. Aleluia, glória a Deus. Ai, de mim. Ai, de mim, o que eu fui fazer? Eu, com as minhas próprias mãos, eu acabei com a relíquia do seu Rufo. E agora? O que eu vou fazer? Essa caixa vazia. Vai chegar os convidados. E vocês nem para me ajudar, né? Vocês nem para pegar um pano para poder... Nem me deu tempo para pensar. Aquele homem todo ensanguentado. E agora? O que a gente vai fazer? O seu Rufo vai chegar aqui? Eu não sei. O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Ai, meu Deus, o que eu vou fazer? Eu já... Ué, você fala inglês? Como assim? Eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou sumir. Seu Rufo nunca mais vai me ver aqui. Vai ver vocês aí. Vai achar que foi vocês que pegaram a túnica dele. Não fui eu, ó. Isso aqui é para provar que vocês pegaram a túnica dele, ó. Não posso fazer isso. Seu Rufo é um homem tão bom. Um patrão tão bom. Me tirou lá da miséria, né? Como é que eu posso fazer isso com ele? Não posso fazer isso. Ele sempre dá um exemplo, ele sempre falou que eu fui liberto. Por que eu vou ter escravos presos na minha casa? Ele libertou a gente, por isso que a gente está aqui. Um monte de gente foi embora, né? Quer aguentar o seu Rufo só. Mas a gente ficou. E aí, como é que eu pude fazer isso com o seu Rufo? Peguei a túnica com o sangue de Jesus. Amarrei na perna daquele ajudante de carpinteiro. Por que eu fui fazer isso? Como que eu fui fazer isso com o seu Rufo? E agora? Como que eu fui fazer isso? Deixar ele assim na mão, vou deixar a caixa aqui para fingir que nada aconteceu. Se ele chegar aqui e perguntar, eu falo que nada aconteceu. Vamos esconder esse sangue aqui para ele nem ver. Né? Rosmerta, Rosmerta não, você mudou de nome. Meu nome é Inácia. Pois é. Inácia, você não, não se emenda, né? Falando besteira ao meu respeito. Não. Mas que... essa sala está uma bagunça. Eu, isso eu já sabia. Seu Rufo, está um pouquinho bagunçado, assim, mas é porque de tarde aconteceu aquele evento aí na praça, o senhor soube? Eu soube, que coisa, hein? E aí o rapaz veio, estava todo sanguentado, e aí eu quis ajudar, e aí eu fiz uma besteira, seu Rufo, por favor, me perdoa, me perdoa. Mas... Eu não tive intenção, seu Rufo, mas não, não. Que besteira você fez, Rosmerta? Que besteira você poderia fazer? Seu Rufo, seu... Ai, meu Deus, o que, que eu vou fazer? Inácia, eu já troquei até seu nome. O que você fez? Ai, seu Rufo, eu sei, não sei. Não, agora eu sei. Mas não foi minha intenção, seu Rufo, eu tenho que entender. Inácia. É que ele não precisava de ajuda. Inácia, essa caixa... Essa caixa continha uma coisa. Ela continha só uma coisa. A coisa mais importante da minha vida. A túnica que havia tocado o sangue do nosso Senhor. Você entende isso, Inácia? Agora eu entendo, seu Rufo. Agora eu entendo. Já sei. Vamos botar outra no lugar. Oh. Era igual essa daqui? Essa era igual a essa aqui, seu Rufo. Essa aqui, ó. Nossa, eu vou te agora. Ah, seu Rufo, desculpa. Desculpa. Pode me chicotear, seu Rufo. Pode me chicotear. Eu não sou mais sua escrava, mas pode me chicotear. Eu mereço. Inácia, cale a boca. Mas que decepção. Não fala assim comigo, seu Rufo. Não foi minha intenção, eu só queria ajudar. Inácia, não fique desse jeito. Era só um pedaço de tecido, era só um pano velho. Ele tinha tocado o sangue do nosso Senhor, mas esse sangue foi derramado por mim e por você. Vamos, se levante. Você não pode ficar desse jeito. Mas, seu Rufo... E agora, o que a gente vai fazer? Eu não sei. Eu estou fulo com toda essa situação. Eu falei para a ronteira dessa relíquia. Hoje, irmãos virão de toda a cidade para vê-la. E o que eu vou dizer? Não sei, seu Rufo. Talvez a gente tenha aprendido alguma lição com isso? O que eu vou dizer, Inácio, é que eu aprendi uma grande lição. Qual? Sem querer, você ensinou a maior lição de toda a minha vida. Eu? Sim. Era só um tecido, um pedaço de pano. O valor dele não era do que ele era feito, mas o que ele contemplou. E o que ele contemplou, todos nós sentimos no nosso coração. Cristo morreu por nós, morreu pelos nossos pecados, e isso a gente sente no nosso coração. Sim, eu sinto isso no meu coração, seu Rufo. Esse é o maior dom que nós temos. Isso, é claro que era, poderia ser até importante, um pedaço de tecido, mas ele só era um tecido, um pano velho. A maior verdade que nós temos, e que ninguém pode tirar, é a presença real do Senhor Jesus no nosso coração. E Se for só uma relíquia que ficou para trás, não tem problema, porque isso nada, nem ninguém pode nos tirar. Eu tinha uma vida errada, mas Cristo me chamou. Do alto daquela cruz, Ele me convidou e me chamou para que eu seguisse. Eu tive uma vida da qual eu não pude me orgulhar, mas o Senhor me amou, me chamou e me perdoou. E agora, mesmo que eu não queira, eu tenho que te perdoar. Mas o senhor poderia, Inácio, né, não me perdoar, né, seu Rufo? Não. Não posso fazer isso. Porque se eu fui salvo, se eu fui liberto, como eu não poderia te perdoar, Inácio? Deus deve ter um grande plano por trás disso. Porque hoje nós aprendemos a lição, a maior lição de todas. Porque não existe nada que possa ficar entre nós e o amor de Deus que está em Cristo Jesus. E não são relíquias, não são cadeiras, templos ou instrumentos musicais. Nada que está aqui nesse lugar pode ser maior do que a presença real do nosso Senhor ressurreto. Você ouviu? O nosso Senhor está aqui nesse lugar. E isso é a maior verdade que nós temos. Ele prometeu que estaria conosco até o fim dos tempos. Ele nos aguarda no nosso lar, para onde nós vamos. Então, a gente tem o melhor e o maior dom de todos. Essa relíquia pode ter ficado para trás, mas a presença real do nosso Senhor está aqui nesse lugar. Glória a Deus. Glória a Deus. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluia. Aleluia. Aleluia.